pra comandar o show. E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Luxo. Tecnologia. Inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou. Pra gente começar mais uma domingueira aqui no Ari. O eletrizante tá na área. Alô, Ari! Vamos começar mais uma. Vai, eletrizante! Já curtiram, já dançaram, já cantaram. Vai chegar a hora da gente doidar mais um pouco. Tá na hora do bagulho doido. Tá na hora da pressão. E vamos começar, eletrizante. A partir de agora, tá liberado o rock doido pra todos os lados, hein? Alô, Vida Produção. Bora esquentar. Vai, Júnior. DJ Júnior, o eletrizante do Pará. Um DJ com nome forte e sobrenome pesado. Pesado. Vai, eletrizante. E as batidas eletrizantes começam agora. O copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Bora começar. Vai, Júlio. Corre, morenita sola, cada um em seu lugar. Corre, morenita sola, cada um em seu lugar. Aqui é o bagulho. Chapada e tá doida pra sentar. Cuidado, eletrizante, que ela vai te sarrar. Sai em mim, sai em mim. Sai em mim, vai. Que passa as mocitas. Sai em mim, la pica. Que passa as mocitas. Ela não satisfeita, ela. Toma, e toma, toma, toma. E toma na batida. Deixa na batida, deixa na batida. Vai, eletrizante, deixa no batidão. O rock doido começou, hein? Começou o rock doido, começou o rock doido. Começou o rock doido, é aniversário do meu parceiro Thiaguinho do Geraldo do Regi. Vai, Thiaguinho! Começou, começou, começou o rock doido. I'm a fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Agora! Toma, toma, toma, joga pra cima, joga pra cima, joga, joga, joga pra cima, joga. Vai acelerando, vai acelerando, acelera. Meu amigo Helk da Face, Helk, é contigo. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto, meteu a puta para o par e vrá, vrá. Dali uma acelerada, dali, dali, dali. Dali uma acelerada, dali, dali, dali. Dali uma acelerada, dali, dali, dali, dali. Fala, meu parceiro Gerazinho, que tá tocando hoje. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme. Tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme. Tu toca muito firme, tu toca muito firme. Mais pólvora. Prepara! Mais pólvora! Prepara! Mais pólvora! O bagulho vai doidar! 3, 2, 1, explode! Senti tudo por você, mas você não me deu valor. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém te chamando de. sua cara e vou ver você chorar me pedindo perdão. Para de brava, mamina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é surtada, muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando. Não deixa na batida, não deixa na batida. O incansável, o Matheus Menezes, tá comigo. Velho Lucas, espetacular, é a primeira dama, tá aí, né, Matheus? Segura! Para todos os convidados. Vai começar a partir de agora, viu? Para o casamento do Júnior Eletrizante. Alô, China! É nóis, China! Vai começar o casamento do Júnior Eletrizante. Fala, Vitor Freitas! Que bagulho doido, segura! Segura! Segura! É carnaval! Joga tudo pra cima! A mulher que tá solteira, o homem que tá solteiro, quem tem um amigo corno, joga pra cima também! Aê! Quem vai beijar na boca nesse carnaval, joga pra cima aí, que tá valendo! Joga pra cima! Uma vizinha fofoqueira, joga pra cima! Tá liberado o rock doido! Vamos lá, DJ Sander! É a volta do Wallace Modesto! Bora, Modesto! Volta logo com o caqueado, garoto! Vai! Vai, Helk! Vai, Tiaguinho! Sal, sal! Vai, vai, vai, doidando! Vai, vai, vai, doidando! Olha os quatro caras aí, hein! São os quatro caras que a bandida se amarra. Júnior. Jogador, empresário. O artista. Artista. Fala quem é! E o Júnior Eletrizante. E o Júnior? E o Júnior? E o Júnior Eletrizante. A putaria tá liberada! É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só putaria. Putaria, é só, te liga aí! Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Fala, meu amigo Doug da 300! Vai pra cima, Doug! Wallace Fantasmilha! E a primeira dama tá comigo! Wallace é putaria, hein? É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só putaria. Toma putaria! Agora pega aquela phaser. Tu sabe, né, Helk? Acelera! Renanzinho, tô nem vindo! Explode o bagulho! Deixa a putaria, deixa! É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só putaria. Na batida, na batida! O Nai Farias! Xeri, o Aline, o Maico, o Loiro, tá aí comigo! Parada é putaria, parada é putaria, parada é putaria, parada é putaria. Toca essa puta, toca essa puta, toca essa puta, toca essa puta. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou. Um amigo, checa! Fala, checa! comanda marão, vai até comigo e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Aí de vez em quando a mulher fica em dúvida, Rodrigo Carvalho. O Júnior chega e explica pra ela. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão. Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida, vem. Ah, te traz o céu pro colchão. Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão. Uau, uau, acabou sua dúvida. Safada, só tá me dando mole porque eu tô de gropada. Valeu, garçom! Desce balde na mesa do Renan. RW Multimarca. O Adel Detran. O Araxá Vessou. Sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de gropada. Só passo de onda, ela já tá na minha cara. O DJ, o Thiaguinho, o lado da Rottweiler, o tá aí com a gente, bora Thiaguinho! Rede Arívia, tá curtindo o Rob, aqui no Areia! Eu gosto do batidão, toma batidão, vai Thiaguinho, vai Thiaguinho, bora VGED, bora VGED! Mas ela quer o seu fofeiro, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostoso, ela quer o seu gostoso. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Planejou um assalto firme, planejou um assalto forte. Avalioso que ouro, avalioso que não tá nossa tropa. É o seu concete de xoxó tá nossa tropa. É o seu concete de xoxó tá nossa tropa. É o seu concete de xoxó tá nossa tropa. É o seu concete de xoxó. É aniversário do cara hoje! Vai, Thiaguinho! Vai tocando! Vai tocando! Vai tocando! Vai tocando! Explode! Os garotos do Red! Como é que é? Os garotos do Red! Do Goma! Os garotos do Red! Como é que é? Vamos! Falou, peru! É do Goma! Um dos caras de pau. Vem a primeira, deu a Priscila, tá aí com a gente. Bora abrir. Vai, toma essa danada, vai, toma essa danada. Do nada eu apareço aqui no hobby. Do nada eu apareço aqui no hobby. Porque eu amo a cachorrada. Uma cachorrada, vai, toma essa danada, vai, toma essa danada. O meu amigo, pode o papo. Vai, Lupo Doja. Vai, Lalo. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. Do teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo. De quatro eu jogo rabo. Meu amigo, o Alexandre Pato, o gordo da Brasília, o Edi, o M40, o B11, minha família Pit tá aqui ao lado direito. Não passou de um boato pra você enlouquecer. Eu te dei prazer, eu pedi o prazer. Agora o que eu posso fazer? Quem sabe Namorar. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Namora não dá, namorada não. Tiaguinho, não para o gagueado, Tiaguinho. Namora não, meu coração quer ela. Você consegue. Aí tu vai mandar pra ela agora, modéstia. Você consegue. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Vem puxando. Vai, Helke! Vem puxando, baseado. Vem puxando, baseado. Senta aqui, senta no colo do Kukimau. Senta aqui, senta no colo do Kukimau. Aham, você tá no sorriso. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra tura, bonezinho pra trás. Sucesso de 2020 chegou, hein? Viviane Batidão e a DJ Melny. Segura essa aí agora! Bora, Viviane! Alô, Melny! Ainda sinto calor. Miséria dos caras de pau. Meu bebê, esconda um celular. Apaguei o número. Junior. E se eu beber, me tirem desse lugar. Coração embriagado, faz besteira sem pensar. Robson espetacular. Um amigo Popi. Eu tô no Mega Robson. E aí, Popi? Robson espetacular. Tenho eletrizante. Dona Ari. E o cobiçado. Tenho DJ Fábio. E o performático. E aí, Júnior? Viviane Batidão. Popi GDG. Voando alto, tipo na luta e trabalhando. E a Mabel? Voando alto, grita Mabel! Tipo na luta e trabalhando dobrada. Era todo show, elas tá me querendo. Pisante é o Paulinho, hoje da noite. O Wilmar de Mil. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Veio falando português de Portugal agora, né? Fala, Will! O Ceará do Júnior Certo, o Pitgrill, o Diego Tardelli tá aqui comigo. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo show, elas tá me querendo. Sabe que o eletrizante é o cara do momento. E meu amigo Rock, tem que me besta. Tu tá aí com a gente. Fala, Rock! DJ Ale Produções. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Aqui eu já fiz de tudo pra conquistar você. Já comprei buquê de flores, chocolate na Nestlé. Mas tu deixou bem claro que não. Já lutando aí, Fagner! Paulinho Carnes, sempre fechado com o Júnior. Alô, Paulinho Cachorrinho! Agora fudeu, irei um 5-7, tô roubando os coração da novinha, tô me atimete. Paulinho Carnes, fechado com o eletrizante. Foi match. Dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Júnior, Júnior. Desculpe outra vez. Eu entendo. O Renan é rei W Multimarcas que gosta. Fala, Renan, Renan, Renan. Não vá, meu. O professor Andréia, o tá aí com a gente. Bora, Andréia. Desculpe por você sofrer. Hoje tem carinho, hein? Parceiro, onde? Fala, Dê! O Mickey com o muro de trânsito. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. O meu amigo Luciano, ele e a Carla Rovini. Prepara a Carla! Gravar aquele story. E agora? O Bloco dos Lisos, Luciano Reis e o Gleison Testa. Testa. Minha filha. E aí, Erin? A Baixinha agora, Performático Júnior. E aqui comigo, a musa, Carla Rovini. E aí, Carla? Sinta essa vontade aqui no Robin. Vem curtir. Olha o Robin na parada. A musa da bike. Carla Rovini, bora pra cima, minha filha. E aí, Luciano? Tá aqui com a gente, tá no Robin. Robin! Aqui, meu parceiro, o Johnny Bill, Jéssica Brito, o meu parceiro Júnior Dalinave, tá todo mundo com a gente aqui no Arena. O meu parceiro Alan, Dani, eles estão comigo na área. Bora, Rodrigo Carvalho, registra tudo. Vai, Letrizante, machuca, arrebia. Manda, ouça, animais. Marca do Belo de no Brasil. E toda a galera aí do Bloco dos Lisos, estou aqui com a gente. Um forte abraço, viu? Vamos lá! Eu acordei pensando em te falar, alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor, mas por liberdade. Um parabéns, Robi! Você não sai da minha memória. Já no telão indo, Robi! Assim não tem mais. Barbosas! Te trocou por uma. Um pobre acessórios! Sua amiga! Thaís Barbosa! O meu parceiro Leandro Borges! Um forte abraço aqui do Júnior! Segura no telão, Barbosas aí! Nas lembranças. Barbosas, roupas e acessórios. Sabe, Matheus Menezes e a Keila falou, Lucas, espetacular. Tem várias cartas rabiscadas com palavras de amor. Sempre guardo, viu? Guardo medo, tanta saudade. E aí, Dougue? Ela não se despediu. O tempo bom. Disse adeus. Meu amigo Popi. Assim, o GNG. É noite sem. O Will Marjimil. Tá aí comigo. Para minha família, Pitch. Pitch. Eu e ela. M40, o B11, só nós dois, o Edi, Alexandre Pato, Gordo da Pracinha, eu o Wilson, eu e ela. WG28 no telão aí, Fagner! E o Cita comigo! E a Priscila! Luciano Reis! E o Gleison! E tá aí com a gente! É pra você que eu canto! Olha a Natália! É que eu choro! E o Thiaguinho da Hot. Gente, chega aí, pô. É mais nós. Eu e ela. Eu e ela. Só nós dois. Eu e ela. Meu rubi. Eu e ela. Eu e ela. Só nós dois. Eu e ela. Meu rubi. Vai relembrando. Solo, solo, vai. Isso, isso. Solo, solo. Solo, solinho. Cabo, cabo. Bobiô dançou. Você. Você vacilou. Vai colher tudo que plantou. O cara até não quer lembrar, mas ele lembra nessas horas. Relembrando. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar. O Wallace, Fantasmira, ele achar que tá aqui com a gente. Verdade. Para o Wallace. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou minha vida. Vem e diz pra mim. Saudade do meu churro. Vai, vai, vai. Mais que agora um vai. Sonho, mais que lembranças. Meu amigo Magno, o da Nike. E aí, Magno? Forte abraço aqui do Júlio, do comissado. Baby. De toda a família Robin, é nós, Magno. Sempre, amor. Eu gosto de tocar essa aqui, ó. Diz pra mim, minha filha. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. E ela, rock doido hoje. Ela está de volta. Primeira do Paulado. Banda. Tudo certinho. Os brothers. E amiga, não pode faltar, tu sabe. Cara a cara com o sucesso. E agora? Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. André Pinheiro, Renan, RW Multimarcas, o Tribunal. Mas eu vou começar a puxar aquelas que nunca mais tocaram. Quer ver? Relembra! Mani, bota cá! Vem cá, Mani! Lembra! O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Júnior. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. O eletrizante do Pará. Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Meu show do Ruby! Júnior. Júnior. Júnior. Família Pitch gosta de relembrar! Vai, vai! O quê? Meu amor, te amo tanto. Você nasceu pra mim, meu assim-coelho. Sou das coelhetes. Meu amor, te amo tanto. Você nasceu pra mim. Tu lembra? Alô, Pichigrinho! Tá aí comigo, o Dona Sabrina! Meu amigo Real que da fez, hein? O Wallace Modesto tá mandando o Wallace. Agora vai! O toque da 300! E aí, meu filho? Me abrace forte, não diga que eu fim. De joelhos peço fim. Pega, meu robô. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços. A vinheta será até lenta, a vinheta. Você é doida. A cada beijo que tento esquecer. Meu amigo Paulinho. E aí? Abre coração. E aí, Paulinho? Dos anjos da noite. Tá aí comigo, forte abraço do Júnior, viu? Vem um popinho. De joelho te peço, chamo por teu nome. Não vá, não vá, jamais se vá. Banda Rister. Um tremor de sucesso. Querendo ou não, o cara chega e vai relembrando. Né, Sabrina? Bora! Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que... E o Cílio? E a Priscila ao lado, né, Priscila? Cumpria o amor. Fábio Santos. Problema. E aí, Fábio? Nós dois. Verãozinho, Tony Vido. Como? Ver o Poro. E a Sara. A espera de um telefone. A minha Tony Vendo. Imagina que sozinho. Equipe Tony Vendo. Não te ama. É o veneno sem antídoto. Amargura. Não terá um fim. Porque me deixou. Agora eu sou o CDC. O gato seco. O da Marabaia. Ele e o Jack. E que eu nunca vou esquecer. E o Jack. Ei, agora vai. Vou te fazer sentir emoção. CDC. Deixa eu apertar. Bora, Alan. Lucas Espetacular. O Jalutelão. Casa de Carne, São Domingos. O do meio, Brasário Saúde. Segura no telão, Fagner! Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu. Casa de Carnes São Domingos. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim, sou louco por você. Está fria a madrugada, fico a te esperar que nada. Lembro tudo. né, Rodrigo Carvalho? Peça de Libra! Toma, toma, toma, toma na batida. Vai eletrizante, vai tocando, vai, vai tocando, vai. Alô, meu parceiro Gerracinho! Ele é a primeira dama, tá aqui com a gente, tá no arém, tá curtindo. Vai gerar, vai gerar, vai gerar, vai gerar, bora lembrar. Meu parceiro Malk do Ouro, já no telão. E aí, Malk, tamo junto. Vem a Tarita. Malk do Ouro no telão. Empresário Malk do Ouro e Thalita. Nosso amor é lindo. E eu me entreguei. Você é minha. Olha a vinheta do cara. Empresário Malk do Ouro e Thalita. É, papai. Demora. Que me desse um amor sincero. Tá doido, é poro? Meu doce. Tá indo vacilo. Minha felicidade já não tem mais fim. Demora aqui no Rob. Vai pra cima, minha filha. E é o show do Rob. Conectando sucesso. E Mabel. Cara malucão, minha história é. Grita, Mabel. Fim de semana é tradição. A Juju encontra ela pelo grito. Um som, talvez não seja o melhor pra ti. Mas pensei só em pra mim. Você abalou meu coração. Esse jeito de... Gabriel! O Fábio tá comigo! DJ Jaguinho da Hot! Chega junto, Jaguinho! Mega de tsunami, tudo que eu sinto. Pega! Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer. Só que meus planos é com você. DJ Bey Cristiano, toca essa canção. Que eu fiz pra essa gata é de coração. E que tá vacilo! Atendo Detran, prepara que hoje segunda tem Caribe, tu sabe, né? É doida. Não abra sua boca pra falar de mim. Uma das festas mais esperadas da semana, sempre a segunda do Caribe. Uma mulher tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor, me deixe. Falou, Felipe. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã DJ vai ter aqui. DJ! Eu te usei, te iludi. Hoje eu vou pro baile da cueca. O pior, oh, o jeito que você fez. DJ João Círio, lá do Pop Sul, lá da Amazônia, usei, tá aqui com a gente. Bora, João! O pior, o nome da música boa. O que você fez, eu não gostei. Banda 00. Cadê a Yanka, hein? Minha amiga Yanka, o Matheus, tá aqui com a gente. Já mandou avisar que hoje, segunda, ninguém tira eles do Caribe, hein? Moleque do Melody e DJ Brasil. Tá difícil dar certo, mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, o sol brilha. A esperança te... Meu amigo Ceará, o Pit Grill, o Diego Tardelli, o Estudo Certo aqui pelo lado esquerdo, tamo junto. Fala, Laís, é isso aí. Deixa no ar o pescador. Tão só, não desistiu. Esperou, veja no mar. Blasé Marcelino tá por aí, tá? Mais pólvora, meu filho! Mais pólvora! Alô, Gerazinho! E agora? Ai, eu vou pro Rubiro, eu vou com... O suco bate forte! Ai, eu vou pro Rubiro, eu vou curtir o Rubiro. Para, daqui a pouquinho a gente doida tudo nesse caribinho, hein? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, my Italy dance. Oh, oh, oh, oh, oh, dancing me esquece. La la, oh, la la, eu sou sincera. La la, oh, la la, eu sou sincera. La la, oh, la la, eu sou sincera. La la. É doido. A cortada agora, meu filho. Aceita, meu amor. Cheguei onde eu queria, hein? O que todos querem é só separar nós dois. Se é o que querem, vou continuar Will te amando e não tô. Mais de mim! E os outros vão dizer: tá aí comigo! Te sente, ninguém tem nada a ver. Paulinho dos, dos Anjos da Noite! Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso. Vira a família Peach! Bora doidar! O nosso amor. Todos querem. Bora, Joãozinho! Toda cúpula ao lado direito. Nos afastar. Ao lado direito. De mim. André Pinheiro, Vino RW, alô AD, o incansável, meu irmão, Matheus Menezes, a Keila tá comigo, viu, Lucas, viu, Lucas, espetacular. Você, eu quero só você. Manda MZIC, sucesso. Nesse pitch que eu quero. Lá vem o Joãozinho. Ei, tio eletrizante, toca aquelas marcantes que o meu pai chora. Na manhã, vai. Nessas horas, o cara põe a mão no coração dele e fala: tu é doido, hein? Essa aqui machuca bastante. Machuca demais. Ainda mais quando ele lembra daqueles cascos velhos dele. Ficou um vazio tão profundo, eu procurava um jeito desse pesadelo de despertar. Tão inocente, fui enganada, me entreguei aos teus carinhos. O Ediduna, o T28, a família Peach. Foram estranhos, o M40, foram um homem cheio de o B11, não teve vida. Alexandre Pato, gorda pra cima, hein? Sentimento em troca, recebi uma grande desilusão. Fui abandonada. Canta aí! Ótimos sonhos, mas essa solidão vai acabar agora. Eu vou com a galera do rock e vou viver. Tiaguinho! Hoje tem Caribe, bora! Parte 2! Pra se falar de amor. Tem que baixar, muito importante. Eu já vivi o amor e posso falar. O Poro tá baixando horrores. Tudo que eu quero é me refazer. E aí, Sara? Renanzinho, tô nem vendo. Me entregando a outra alguém. Ele mentiu, né? Mentiu? Tu é doido, doido. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor vou encontrar outro amor. Chama ele, chama ele. Machado, Machado. Gerazinho, quem tem história? É indiscutivelmente Splash Banda. É Rubi! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado. Neto Magnata e a sua primeira dama, Eni Moraes. Tá comigo, hein? Me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se vou apertar, Gerazinho! Vou apertar! O tempo bom! Quando você falou que ia me deixar, fiquei triste e ia chorar, sem ter direção para viver. Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que aceitar. Olha essa música! Tentar um novo amor, ser feliz por onde eu for, curtir em algum lugar, poder te amar. Eu vou sair e com você. E aí, Cauê? Até 6 horas hoje, hein? Ronaldo, eu e bagulho doido. Viajando nessa Kombi que é o show. Que o povo consagrou. É a paixão da galera. Tocando para mim, meu amor. O fala assim, as melhores. Tu sabe. Pega ela, faz o caqueado. Dois pra lá, um pra cá. Finge que sabe. Rodrigo Pinheiro. Não consigo me ligar. Bora, Renan. Nem que eu te conheci. Esse amor. Cadê o AD? É a mais linda que eu já senti. E lá em casa dizem que. Minha amiga Bianca. Velo Matheus. Essa paz não de mim. Sou Rob. Sou falante. Errar o quê? Bora pro conjunto Maguari hoje, viu? Não consigo te esquecer. Eu só penso em você. Desde a hora em que eu te conheci. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Doze beijos você me deu. O meu amigo particular, Vitor Freitas, que tá comigo. Doze beijos, quero te amar. Doze beijos. Tudo certinho, Vitor? O Tchaca da Marambaia. E aí, Tchaca? Doze beijos, quero te amar. Na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Aperta mais 10 centavos, Gino, vai. Se você pretende viver um grande amor, sou seu amigo. A musa da bike. Eu canto. Bora, Carla Rovere. Seu poeta. Até 6 hoje, hein? Seu compositor. Do seu corpo escondido. Aí a mulher quer ir embora. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Melqui, quando ela fala que vai embora, deixa ela aí, pô. Se quiser. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Will, bora, Will. Não te quero mais. Velho Popi. Paulino tá aí comigo. Bora pra cima. Minha família Pitch. Como foi inocente me entregando loucamente. Como que ser tua mulher. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque me machucou. Magoou. Você só usou e abusou. E fez de mim o que bem quer. Que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente. Como que cê. Vou lá direito. Naquela velha resenha dos DJs. DJ Joãozinho. DJ Thiaguinho da Hot. O Gerrazinho tá por ali também. Tá arriscando, né, Gerrazinho? Sabe. E o F10. Na contenção. E o DJ Poro. Simplesmente as melhores. O Gato Seco. Vem o Tchaka. Vem cá minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fez sofrer. Já no telão Fagner. Não quero outro alguém, eu só quero você. A conveniência aqui comanda. A Teófilo. Conveniência, três amigos. Do meu empresário Cadmo. No telão. Onde eu ande, lembro de você. Empresário Cadmo e Bruno Lobo da Conveniência Três Amigos. Égua! Bora, Helk! Bora, comissado! Bora, Thiaguinho! Até 6, viu? Bagulho doido! Já, já, já, já! Semana que vem, Barca Arena, viu? Te quero ao lado. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci. E aí? Me traiu. O meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Avisa que é só uma fase vai passar. E Alô, Fábio. Tá acabando a pilha, Fábio. O Cubinice é mais pólvora da camaragem. Tá aí com a gente. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, e ela? Me caiu o meu jeito. O meu amigo Gabriel, dos Meninos Fronteiras, tá aqui comigo, um forte abraço, viu? É nós, garoto! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Foi tão bom, foi tão bom fazer amor contigo, escutando esse som. Foi tão bom sem você do meu lado, eu não sei. O melhor salão do bairro do Guamá, salão do Léo. É tão profundo que vai. O salão das celebridades. O de eletrizante, o Joãozinho, o comissário da Ugrau. É, pai. Padrão FIFA. Salão do Léo. Quem em minha vida um amor que fará o que eu nunca entristeça. Que me faz viver. Pelo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de luz. Tem que falar com ele lá, pô. Se um amor tão puro pudesse existir. Na batida! Ei, tio eletrizante! Toca aquelas marcantes que o meu pai chora! Rock doido. Forte abraço aqui do Júnior. Júnior, Júnior, Júnior, Júnior. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim. Não sente amor por mim. Japa, para aí, Japa! Agora estou sofrendo. Espetáculo!